a minha produção pessoal foi totalmente destruída. Portanto, eu vi-me obrigado aqui na empresa a adquirir azeitona a clientes já habituais. Portanto, tive que adquirir mais azeitona do que era habitual, porque eu perdi toda a minha produção. Eu sou um dos maiores proprietários na área olivícola do concelho e da região. Portanto, eu perdi 30 hectares de olival. São uns milhares largos de litros que eu tenho que compensar aumentando o nível de compras. No que respeita aos prejuízos, fez certamente as contas. Qual é que foi o prejuízo causado pelo grande incêndio? A nível florestal, eu calculo que deve rondar 1 milhão de euros, à volta disso. A nível de olivicultura, portanto, de olival, entre 250 a 300 mil euros, com o agravante de que se eu plantar agora ou se eu recuperar os olivais agora, só irão voltar a produzir daqui a 7 ou 8 anos. É uma longa espera que temos pela frente. Estou a fazer os possíveis, apesar de a falta de ajudas, portanto, não há, não, nunca ninguém veio, nunca tive apoio do Ministério da Agricultura, aliás, bem pelo contrário, os próprios pequenos agricultores têm sido humilhados, enxovalhados pelos funcionários, por alguns funcionários do Ministério da Agricultura que têm vindo confirmar as suas perdas e, portanto, tem sido uma atuação do Ministério da Agricultura vergonhosa. Até ao momento ainda não teve qualquer apoio? Não. A nível pessoal, eu, como pequeno agricultor, tive aquele apoio dos 5 mil euros. Mas a empresa, neste momento, ainda não teve nenhum tipo de apoio, embora eu saiba que o projeto irá ser aprovado, mas estou muito, muito descrente no Ministério da Agricultura e triste com a atuação dos seus funcionários.